abençoai mais um dia que vem surgindo tão lindo, trazendo mil esperanças. Ei, meu Pai, abençoai meus amigos e até os meus inimigos, abençoai-vos também. Abençoai os mendigos que vagam perdidos pensando em ninguém. Abençoai os velhinhos que choram baixinho a falta de alguém. Abençoai o sorriso da criança, pra que a futura esperança cresça em paz. Abençoai o sorriso da criança, pra que a futura esperança cresça em paz. Ei, Pai, abençoai as escolas, o pobre que pede esmolas, fora e dentro das conduções. Ei, meu Pai, abençoai os abrigos, os hospitais e asilos, abençoai as prisões. Abençoai os famintos que batem nas portas em busca de pão. Abençoai os aflitos que arrependidos suplicam perdão. Abençoai o sorriso da criança, pra que a futura esperança cresça em paz. Abençoai o sorriso da criança, ei, meu Pai, pra que a futura esperança cresça em paz. Abençoai o sorriso da criança, pra que a futura esperança cresça em paz.